Zero, pouso autorizado, vento 160, carro 089, altitude 0, 18 agora, 1018. Felipe, pouso 3090. Escola 645, redução de velocidade 2109, dois separadores de motores autorizados na ILS, que seja participabilidade. 2109, autorizado 2017, para falar que está na primeira, não é? Continua a aproximação, agora de autorização para o pouso, 1-2 da sequência, Oxenem 143. Oxenem 62, eu não matei o ponto de estado. Voo 1966, cancelado de discussão de baixa chegada, deixa para dois no meu país. Aí chama 068, autorizado para a ilha, só que tem reporte estabilidade. Lá 400 informa, deixa agora no 08. 08, estabilizado, né, Patrícia? Ponte completo, chamado Chame Torre, 1-1-8, do sinal 95. 295, bando 645. Torre, bando 645. 645, ciente do tráfico, deixa eu aproximar a peste de acerto mais já travada, é a banda Bianca, alinhando para a decolagem assim que a pista estiver liberada. Continua, vai para mais estranho, mais já travada, no 945. Chame 1-1-4-3, no sol 4-2, zero a pista direita, via Fox Torte, 2-1-2-9. 3-1-9-4. Echo Tuco Zero, Tuto, clear for takeoff, runway 10, wind is 16, 0 degrees, 08 knots, clear 0, 18. Clear Echo Tuco. Hello, 6201, call receipt 128 decimal 35, if enable 123.8. Okay, we're gonna call 128.35, 123, thank you. Okay. Can you see me? The border about there, we have a okay, so let's... Salvador, uma boa noite de 4206 Azul 4206, boa noite, contato radar, estou para nível de voo 330, saída Fuca. 330 subindo, Fuca de 4206 Azul. Portugal, direito sul, com Recife, 16.85, enable 125.15. 1635, enable 125.15. Boa noite, muito obrigado, é Portugal, direito sul. Boa noite. Aí o 4206 autorizado direto no meu Fox 08. O meu Fox 18, 4206. Azul 4206, estamos centro Recife, 126 decimal 85, ao término 125 decimal 45. 55, boa noite, 4206. Boa noite. Good evening, Condor 077, Levy, Van Lieten. Commander 77, clear line up and take off, runway 10 wind, 160 degrees, 108 knots. Runway 10, clear for takeoff, Condor 077. The wind 160 degrees 06 knots. Thank you, Condor 077. 0077, holding. Clear takeoff, runway 10. Runway 06 for takeoff, runway 077. Salvador, boa noite, 1469. Aeronaves, boa noite, contato radar, se botaria no vídeo 3160, após o vídeo meu país autorizado direto Elefa. 2000 pés do Elefa, boa noite, minha nave, subindo a 3060. Mantenha a posição em guarda. Estou 32 estrelas da colagem autorizada. 0,6, 0 grau, 0,8. Condor 077, call Recife, 126.85, if I may go 125.45. Recife 126.85 is unable 125.45, Condor 076, bye bye. Bye bye. 5906 até falar de autorizado, pista 10, vento no 60 grau 079. Gol 1869, semicentro Recife, 128 decimal 8, ao término 126 decimal 0. 288-260, boa noite, 69. Contato radar, subatório nível 1, 80, autorizado direto point. 5906, autorizado direto point, subindo para o nível 1, 80. Corrigindo nível 190, sou 5906. 190, sou 5906. Centro 283, como Centro Recife, 1228.8, ao TR 1226.0. Como Centro Recife 288, ou 260, 3283. zero, pronto. Voo 645, boa noite, autorizado a linha de colapso, sistema 0, retorno 50 graus, 109. A linha decola, boa noite, 0, boa noite, 0. Decolou os 32, controle Salvador 208. 208, confirma. Xandre 259, decolagem autorizada, sistema 0, vento 1,0 graus, 079. Decolagem.